7 chama na Ponte Espero da Rocha, número 2. Tráfego, Charlie 750, no Ponte Espero, já aguardando o depósito. O geral está pronto? É lindo, com o número 7, vento 0, 8, 0 graus, 59, Índia, November Alpha. Alpha 3, o Lu, pronto para ligar essa parte principal. Gente, tá a linha na cabeceira e aguarda a altura do voo de decolagem de November Alpha. Você tem condições de alinhar e decolar com o Índia November Alpha na captura? Então é pronto para o solo da presente, a transmissão é reto 08059. Vamos ao Alpha 6 Zulu. Brasil. Alpha 6 Zulu já na saída do Pátio 3, próximo para ingresso do Pátio Principal. Autorizado por aqui, para o Pátio Principal, repórter sinalizando o 02, agilizando, por gentileza. Afirmativo, agilizando, chamará o término na postura 02, obrigado. E qual o sinal que você fala? Salve Salvador, bom dia, bom domingo, para o lado do seu hotel. Sierra, consiga. Nós estamos conseguindo contato com o controle. Sustento 1935. Já está agora. 1935, tempo de contato. Caso negativo, retorne. Torre, o voo 759, continuando no 0 pronto. Excelente, 1759. Ali mantém cabeceira no 0. Mantém no 0, 1759. Geral Alfa Torre. Em condições após a decolagem, feito a curva esquerda para cruzamento aqui sobre a cabeceira 1-0, aqui no, na sobre a torre. Está livre a decolagem, pistão 1-7, o vento 060 graus com 0629 de November Alpha. Foram 092, solo 3-2, libera a direita, chame solo em 1-2, 1-1. 2-1, obrigado, 2-1-0-1-0-1-0. Controle 11935, gol 1649. Controlador Bandilha, gol 11092. 1092 Alfa, ponte SSL. Solo, copiou o gol 1649? Afirmativo, correto, chama pronto 07. Chama pronto, voo 1649. Para o cruzamento, 9 graus. Cruzamento da vertical, sobrevoando a estrada do Coco até a estação do pedágio, o Índio 9 graus faz arte de transferência e controle, sua decolagem foi aos 33. Sobre a estrada do Coco, até a Prata Espiragem, o Nova Grafa. Voo no 759, tráfego já cruzou o aeródromo, decolagem autorizada no 0, vento 70 graus, 069. Autorizada a decolagem, voo 1-0-1-0. Pushback e acionamento, posição 07. Confirma, não chamou o sol? Voo 1649, posição 07, pushback e acionamento. Devido à aeronave da companhia ter reportado muita SOD aí no através do portão 05, a gente pediu para os fiscal de parte fazer uma vistoria rápida aí na posição e reportar para a gente pronta para uso, para que não haja nenhum incidente aí com a aeronave. Obrigado, vamos aguardar. Gente. Agora o controle, Salvador. Frequência 1-1-9-35, um bom dia. 1935, bom dia, voo 759. November Alpha, transfere agora o controle, frequência 11935 até a volta, Índio November Alpha. 1935 até o regresso, November Alpha. Power Market 239, is IOS 6310. like a street turn 9. Wind is 040 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, America 239. Clear to land, runway 10, America 239. O seu portão seria o 05, a aeronave da companhia 1759 reportou que tinha muito FOD no através do portão 5. Em virtude disso, a gente está aguardando a vistoria da fiscal de parte da infraero para que o senhor possa ingressar no 05 sem problemas. Não poderia ser designado um outro menor, um 3 ou 4 para esse portão? Até poderia, mas o problema é que... O seu portão agora foi designado para o 62. O portão 62 aguarda confirmando que está livre até o 62, o 9092. Ok, então vamos reiniciar para o 62. Obrigado aí, voo 9092. O 649 pode iniciar? O 649 vai iniciar no 07. O 07 inicia e fica no através do portão 07. O do 62 não vai ter feito. Maravilha, obrigado. Já limpou agora. O voo já limpou, estou agora também. Agora. Certo. Para a aeronave da Gol liberar o setor, já será autorizado. O 649 já iniciou o push? Já vai liberar o pushback aqui, o operador. Certo, porque a gente não tem visualização da posição, por isso que a gente está perguntando. Ok. Aguarda só um minutinho, a aeronave da Gol já está iniciando o táxi no 07, será autorizado na sequência. Aguarda um minuto. Pode virar para 1014, a gente vai alterar o ativo aqui. Alô, voo no 649, tracate com 77 a bordo, alternando Galeão, autonomia 3 horas, 5 minutos. Operador Israel Saia. Qual o problema, 1649? 77. 49, aguarda um minuto para início de táxi. Aguardo. Bom, essa era já deu o visual aqui, o 1649, informado. Gente, que aí foi era mesmo no avião. O 649 está livre até o ponto de espera, estou indo no outro decimal 95, a gente no 04. Não, a gente no 04, obrigado, eu tenho. Alpha, hold short, taxiway Juliet. Hold short, taxiway Juliet. American 239, we're parked at gate 10. Yes, gate 10, You will wait before taxi, Juliet. Parking 239. Passeio 2223, livre pushback no 013 do pátio principal, reporta pronto táxi. Autorizado, passará 2223. Bom dia, 5973. Vento 060 graus com 629, pouso autorizado, pouso transvero 5973. Pouso autorizado, 5973. A Lima, mantém cabeceira no 0 no 649. A Lima sim, no 0 no 649. O 4234 está livre no 01, chame táxi. No Solos 46, libera a direita, chame solo em 1-2-1-1. A direita, de volta, cuidado, 3 Salvador, muito bom dia, a gente se tornava 73, 3 anos, 3 anos. Alfa, Kilo Pax 3, que atenta o balizador. Alfa Kilo Pax 3, atenta o balizador. Perseguir mais Pax 3. Bom dia, ali mantém cabeceira no 022 extras. Uno 649 de Colosso 48, chame o controle, frequência do controle em Uno 49 de Sinal 35, bom dia. Uno 9 35, bom dia, Uno 649. Passarelo 2223, o tráfego da frente é cruzado 1800, vai iniciar a curva 2000, seu tráfego é 1000 pés, decolagem autorizado no 0, vento 80 graus, 612 nós, 2223. Pode autorizar 2223. Azul 4234 para o táxi, temos 115 a bordo, 115 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna gasolina. Levado táxi direita, Índia, ponto terra, torre 1935, continua 0 no 4. 295 no ponto terra e até lá no fico, muito obrigado. Canal 2207. Passou a decolagem, foi o 50, reparte passando através da cabeceira 35 no meu tese aí, mantendo 2203. Reportará. Bom dia, azul 4234, no 0 próximo. 4234 da azul, a linha mantém cabeceira 1 no 0. A linha e mantém cabeceira 1 no 0, azul 4234. Avestra 5223. Chama agora o controle. Na frequência 11935, bom dia, 2223. 1935, bom. Oscar, chama a casa. Azul 4234, decolou 54, chame controle, frequência 1-19-35, bom dia. É, confirmado 1935, azul 4234, bom dia, obrigado. Nada. Bom dia, Tango Yankee Delta. Tango Delta aqui no Parque 3, posição 1 Lima. Solicito utilização para alocar a nave para o Parque 1, na posição 7. Dia no Parque 3, chama para ingresso no Parque Principal. O Porta e aqui. Se iniciando no Parque 3, informando o ingresso no Parque Principal. Certo? Solo Salvador, bom dia, uma ajuda de 796, informação Índia, autorização para João Pessoa. 2796, Índia, confere, separe a PUCA para João Pessoa, só um minuto. Sim, 2796. Salvador Recife, via DCT, Conde, o restante conforme, Puca, Gia, Maracaju, a saída. 370 nível, o decola da 10 esquerda, 545 no código, 1993 controle. Autorizado Recife, 370, DCT, Conde. Decola da 10, curva esquerda, na Puca, Gia, Maracaju. 19:35 é a frequência do controle Salvador. Então, 9 de novembro, mantém a visual no setor aguardando, são dois pousos na final da 10, posteriormente será autorizada a aproximação para a pista no 7 de novembro Alfa. Se possível, gostaria de aguardar sobre a Enigmada. Tá no meu pé, 10 de novembro Alfa. Tá no meu pé, sobre a Enigmada, 9 Alfa. Guardião 08, bom dia. Interceptando o final 17 de novembro Alfa. Visual com 727 na curta final no zero. Afirmativo. Ok, ajuste seu tráfego para final da 17, o vento 110 graus com 089, Índia November Alpha, aguardando a autorização do pouso. Ligue o sinal 97 como número 2, aguardando a instrução de pouso November Alpha. Confirmando, Montes Claros DCT com nível de voo. Uno 120-120, DCT Vitória da Conquista, depois DCT Montes Claros, confere? Piloto em comando, autonomia e última procedência. Autorização para JP. Horas e meia autonomia, o tempo total de voo. 120 para Montes Claros. Aguarde o copo, Guardião 08. E o controle em 119935, o azul 2796. Autorizado João Pessoa, 170, saída da Conde, decola da 10, produzido pelo e a Gorda 77. Funciona 5470 e o controle 1935, 2796. Salvador, Otávio da Serra. Otávio da Serra, prossiga. Através de Pico Azul, 57, 57, 57, 57, 57. Tá muito entrecortada a transmissão, não entendi o Otávio Juliette Serra. Através de Pico Azul, 57, tráfego pela direita para 17, reporte tirando base, o Otávio Juliette Serra. Por favor, não. Tá autorizado, Pátio 1 no Índia, Ponte Terra 1295, ajuste 1014 no momento, uma boa viagem. Táxi autorizado, observa a aeronave ingressando no parte 4, reporte na interseção Oscar, o Guardião 08. Cobriu do Guardião 08. Isso não entendi. 03 do PB? 02, graças. fala. Ali mantendo zero. Aí é uma pé, Aldo Zero, que é uma nota. Diga, senhor. Rio 5973, autorizado Recife, nível de voo 370. Decolada Aldo Zero, curva esquerda, amplitude da Pucajão, Aracaju. Após Aracaju, Maceió, Maceió, Recife. É, senhor 5412 no transponder e o controle em 119, decimal 35, Rio 5973. Aqui, aqui, 370. Bangladesh, por esquerda, Pucajão, Maracaju, Maceió, Recife, 5412, 9.35, 20 e chamando o coração. Zero quatro na escuta do sol. Para ingresso na base, pela direita da aula 7, baixo travado, até o Juliette Serra. Até o Juliette Serra. Tem condições de aproximar direto, parte 4? Não, negativo, posso aproximar de aproximar para a cabeceira 1-7 pairado. Ah, 1-7. Então você vai pousar na 1-7 pairado e livrar na November, aguardando a aeronave que está na interseção ali para decolagem até o Juliette Serra. Eu não posso passar do eixo da Oscar e ele vai para a cabeceira e eu retorno? Se tiver condições aí, fica ideal então. Então aproxima e recorte na curta final. Obrigado, Sérgio Graciel. Figueirão 9976, decolagem autorizada 10, 120 graus com 89. Para os 120, decola 17, curva direita, saída árvore, até a posição árvore, e após aguardando a liberação do controle direto pela posição. Frequência do controle em 119.35, transponder o padrão e o guardião 08. O solo Salvador, eu vou 1095, bom dia, gate 627 da Índia 380, confirma. 1095, só menos para 4, prepare a arma. Vem, já, Juliette Serra, seu solo aos 17, tem condições de prosseguir, ultrapassar a interseção após e aguarde para retornar, para liberar para o bate 4. Até a Juliette Serra, ultrapasse a Oscar, assim que a aeronave ingressar em Linhaço, libera pela interseção. 8, ingresso na pista, reporte alinhado, cabeceira no 7, guardião 08. Federal 9976, decolou 18, chame controle, frequência 11935, bom dia. Controle 11935, bom dia, Federal 9976. Essa aeronave já ingressou em direção à cabeceira, reporte estacionado parte 4, igual ao teu Juliette Serra. Na 5465, por exemplo, 04. Correto, Rosana, o Henrique 04 para o PAC, chame torre de 1895. Obrigado, o Guardião 08, qual a sua alternativa? Não dirigiu a alternativa? Confins. Com curva direita após a decolagem da 1-7 na saída árvore. Reporte pronto para a decolagem 08. agora 380 metros de localidade. Guardião 08, alinhado, cabeceira 17, decolagem autorizada, uma centena, 109, Guardião 08. Autorizado 360, via Zulu 21, decolagem da pista no 0, vendo a curva direita, arco elétrico, 5505-935, gol no 095. Você chama a próxima, Edu? Chama ela. Deslocada e ao atingir a marca inicia a decolagem, 110 graus, cono 09. Ingressa e após a cabeça deslocada, de decolagem 4, tem táxi autorizado, reporte na interseção hotel.